curtir. Saí para dançar, já tenho a balada certa pra me divertir. Mandando um som legal, um jeito sensual, abalando a multidão, tocando o meu coração. Ela toca diferente, mixando na batida, mexendo com a gente, sacudindo a minha vida. O povo já está dançando, agitando de montão. É a Jaque Terremoto tocando seu coração. Vem curtir com a Jaque Terremoto, DJ Jaque Terremoto está tocando pra você dançar. Vem curtir com a Jaque Terremoto, DJ Jaque Terremoto faz o povo todo delirar. Vem curtir com a Jaque Terremoto, DJ Jaque Terremoto está tocando pra você dançar. Vem curtir com a Jaque Terremoto, DJ Jaque Terremoto faz o povo todo delirar. Já tenho a balada certa pra me divertir. Mandando um som legal, um jeito sensual, abalando a multidão, tocando o meu coração. Ela toca diferente, mixando na batida, mexendo com a gente, sacudindo a minha vida. O povo já está dançando,